Minuto Pet, uma realização dos integrantes do Programa de Educação Tutorial Pet Unicentro. Olá! No programa de hoje, o petiano Sanderson Carlos, acadêmico do curso de Física Licenciatura da Unicentro, vai falar sobre os principais meios de divulgação do grupo Pet Física. No bloco do curso de Licenciatura em Física da Unicentro, localizado no campus CDTEG, encontra-se a sala do grupo Pet Física, onde ao lado dessa tem um mural que representa as atividades do grupo, como, por exemplo, as monitorias, inovações tecnológicas, Prêmio Ig Nobel, grupo de estudos, a física do mês, cientistas aniversariante do mês, cientista da semana, Prêmio Nobel de Física, novidades, um texto referente ao que seria o PET e avisos em geral do grupo. Esses trabalhos são desenvolvidos pelos próprios alunos do programa, sendo que o mural é atualizado semanalmente com novas descobertas e assuntos interessantes, que possa chamar a atenção de quem frequenta o bloco. Toda semana, um grupo de petianos ficam responsáveis pela organização do mural, para que outras pessoas e até mesmo o pessoal do curso de Física, onde tem aulas de laboratório, possam ter um conhecimento extra. O grupo Pet Física vem fazer o seu convite para conhecer o mural, onde você poderá ter mais conhecimento sobre o programa e demais assuntos científicos e acadêmicos. O Minuto Pet tem como objetivo apresentar as atividades de pesquisa, ensino e extensão realizadas pelos estudantes e professores que participam do Programa de Educação Tutorial Pet Unicentro.